vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar. Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar. Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade era tudo emprestado. Te levei num hotel 5 estrelas, passei um cheque voador. Minha paixão é verdadeira, faço tudo pelo nosso amor. Menti, mas foi de boa fé. Menina, sou louco por ti, mas sou pobre de maré, maré. Sou pobre, pobre de maré desse. Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar. Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar. Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade era tudo emprestado. Te levei num hotel 5 estrelas, passei um cheque voador. Minha paixão é verdadeira, faço tudo pelo nosso amor. Menti, mas foi de boa fé. Menina, sou louco por ti, mas sou pobre de maré, maré. Sou pobre, pobre de maré desse. Te ganhei no paparico, te papariquei. Você deixar assim na mão? Só porque eu sou pobre, pobre demais.